Imagina a seguinte cena: uma tempestade terrível começa a se formar no horizonte. Os céus escurecem do nada. Exato, e de repente um raio rasga as nuvens e atinge o chão com aquele estrondo absurdo, ensurdecedor. Dá até um susto só de pensar. Né? E durante séculos a humanidade olhou para isso e pensou, bom, os deuses estão furiosos, e pronto. É, era uma explicação super simples, né? E até reconfortante, de certa forma, porque dava um rosto, uma intenção para o caos incontrolável do universo. Mas então, há mais de 2000 anos, lá na Grécia Antiga, um grupo de pessoas olhou para esse mesmo raio e, tipo, fez uma pergunta totalmente revolucionária. E se houver uma explicação puramente lógica para isso? Nossa, e nesse exato momento, a fundação de todo o pensamento moderno e da própria ciência, na verdade, começa a ser construída. Caramba! É a transição daquela explicação puramente mitológica para busca pela razão pura, sabe? Totalmente desvinculada de vontades divinas. Ok, vamos destrinchar isso, porque a nossa investigação profunda de hoje vai mapear justamente essa jornada. Com certeza. O objetivo aqui é pegar as bases da filosofia grega antiga que, vamos ser sinceros, muitas vezes chegam para a gente como aqueles textos densos, super difíceis de ler. Indecifráveis, às vezes. Sim. E decodificar toda essa evolução de forma lógica. Especialmente para o pessoal que precisa estruturar esse conhecimento para uma prova, sabe? Ou só quer entender a mecânica do pensamento humano do zero mesmo. É isso aí. A regra hoje é simplificar, sem perder a essência, sem aqueles jargões vazios, só entendendo o porquê de cada ideia ter surgido. Fechado. Então, por onde a gente começa? Bom, o ponto de partida fundamental é essa passagem do que a gente chama de mitos prólogos. Certo. Mitos. Que vem de mito, né? Exatamente. O mitos era a narrativa tradicional. Aquela poesia que explicava os fenômenos naturais recorrendo ao sobrenatural. Tipo, os deuses do Olimpo, os monstros, os heróis. Os Zeus jogando raio. Exato. Mas o detalhe crucial aqui, que quem está ouvindo precisa notar, é o surgimento do Logos. Que a razão, o pensamento estruturado, não aniquilou o mito da noite para o dia. Ah, então eles não simplesmente acordaram e falaram, olha, deuses não existem mais. De jeito nenhum. A sociedade grega continuou cultuando os deuses deles. Faz sentido. Até porque, se a gente pensar bem, a gente consome narrativas míticas até hoje, né? Nos filmes, na literatura. O mito tem uma função cultural super forte. Totalmente. Mas o Logos propôs uma ferramenta nova. Uma ferramenta independente. A ideia de que a mente humana tem, como eu posso dizer, autonomia para observar o mundo, identificar padrões e chegar a conclusões por conta própria. Nossa, isso é poderoso. É demais. E a primeira obsessão dessa nova mente racional foi a própria natureza, ou, como os gregos chamavam, a physis. Physis. De onde vem a palavra física, certo? Isso. E os primeiros filósofos, que o pessoal conhece como pré-socráticos ou filósofos da natureza, começaram uma verdadeira caçada pela arquê. Arquê. Tá. Deixa eu ver se eu peguei a ideia. A arquê seria o princípio fundamental, né? O começo de tudo. Perfeito. Tipo assim, pensando de forma visual para ajudar a memorizar, se o universo fosse um gigantesco conjunto de peças de Lego. Adoro essa analogia. Né? A arché seria a primeiríssima pecinha, aquela que deu origem a todas as outras, o material básico da realidade. É exatamente isso. E essa busca fez todo sentido lógico, porque pensa comigo, se a natureza tem uma ordem, de onde essa ordem brotou? De algum lugar tem que ter vindo. Exato. E aí, alguns teóricos, tipo Tales de Mileto, postularam que a água era essa origem. Porque, sabe, a água tá na vida, ela muda de estado, sólido, líquido, gasoso. Faz bastante sentido empírico para a época. Faz. Outros falavam do ar, ou de uma junção de quatro elementos, terra, fogo, água e ar. Mas assim, o ponto não é descobrir quem acertou a tabela periódica, né? De forma alguma. Eu sempre falo isso. O mérito não tá em quem acertou a composição química do universo. O mérito está no método. Eles substituíram a vontade do Deus pelo elemento natural. Isso. Substituíram vontades de deuses caprichosos por leis materiais que eles podiam observar. E é isso que inaugura o campo da ontologia. Ah, ontologia. aquela palavra que costuma causar pânico absoluto no pessoal que está estudando para as provas. Eu sei. Mas olha, não tem motivo nenhum para pânico se a gente olhar para a origem da palavra. Ela só foi formalizada lá no século XVII. Ela une o prefixo onto, que significa o ser ou aquilo que é. Onto é o ser. Com o sufixo logia, que a gente já conhece de biologia, psicologia, que é o estudo estruturado, a ciência. Então, ontologia é pura e simplesmente o estudo do ser. Exato. A ciência do ser. A investigação sobre a natureza fundamental da realidade. Tá, mas espera aí. Assim que esses filósofos começaram a investigar esse tal de ser, eles devem ter esbarrado num problema gigante, né? E como? Um paradoxo monumental. Porque, tipo, se a gente olha para o mundo, a realidade parece que está sempre mudando. A semente vira árvore, a água evapora, a gente envelhece. A gente vê a mudança o tempo todo. Isso deve ter gerado uma briga boa, não? Tipo, a realidade é feita de mudança constante ou tem algo fixo por baixo de tudo? Nossa, você tocou no ponto central. Isso gerou o primeiro grande duelo intelectual da história. O primeiro round dos pesos pesados da filosofia. Adoro. Quem estava de um lado do ringue? De um lado, a gente tem Heráclito. Para ele, a essência do universo é a própria mudança. A mudança em si. Isso. É o que a gente chama de devir. Devir significa o vir a ser contínuo. Para Heráclito, nada no universo está parado. Tudo flui. Tudo flui. Eu lembro de ler que ele dizia que a ordem vem do conflito, né? Exatamente. Do equilíbrio entre os opostos. A luz só faz sentido em contraste com a escuridão, a saúde com a doença, a vida com a morte. E o elemento que ele escolhe, como Arqué, é o fogo. O que eu acho genial. Por que você acha? Porque o fogo é destruição e criação acontecendo ao mesmo tempo, né? É muito poético. É belíssimo. E a imagem mais famosa de Heráclito é a do rio. Ele afirma que você nunca pode entrar duas vezes no mesmo rio. Porque as águas já são outras. Exato. E não só as águas. Você também já mudou. Cara, e se a gente pensar biologicamente, isso faz um sentido absurdo para a ciência de hoje. Faz, né? Faz, porque as nossas células estão sempre se renovando. A pessoa que entra no rio hoje não é fisicamente a mesma entidade biológica que vai entrar na mesma água daqui a 10 anos. É uma intuição muito brilhante sobre a impermanência. Mas e sempre tem um mais na filosofia. Do outro lado desse duelo, a gente tem Parmênides. O opositor. O extremo oposto. A proposta dele é radical. Ele afirma que o ser é o único, eterno e imutável. Imutável. Zero mudança. Zero. Ele dizia que o ser não pode nascer do não ser, porque algo não surge do nada. Lógico. E não pode deixar de existir, porque não pode virar um nada. Então, para Parmênides, a mudança contínua do Heráclito é logicamente impossível. Mas espera um pouco, isso tem um furo prático gigante. A gente vê as coisas mudando. O gelo derretando, o dia virando noite. Como que ele ignora a experiência do mundo inteiro para dizer que nada muda? Ah, mas ele não ignora, ele ataca. Ele diz que a nossa experiência visual é uma mentira. Sério? Sério. Num poema famoso dele, ele divide o conhecimento em duas vias. A primeira é a via da opinião, a doxa. Doxa. Palavra importante para prova, pessoal. Doxa é opinião. Isso, e a doxa é baseada nos nossos sentidos. Visão, audição. Nossos sentidos mostram o mundo mudando. Mas para Parmênides, confiar nisso gera só ilusão e engano. Tá, e qual seria a segunda via para fugir dessa ilusão toda? A via da verdade, a aléfeia, que só pode ser acessada pela razão, pelo intelecto, o logos puro. Só a razão consegue ver que a estrutura fundamental do universo é fixa. Nossa, entendi. Deixa eu tentar fazer uma analogia mais contemporânea para a gente visualizar essa diferença entre Dosha e Alessia. Manda! Pensa no impacto daqueles vídeos manipulados por inteligência artificial, os deepfakes. Ah, perfeito. Porque se a gente confiar só na visão e na audição, ou seja, na Dosha, a gente jura que uma figura pública falou um absurdo na TV, né? A gente acredita na aparência. Isso, a aparência do fato. Mas se a gente usar a aletheia, que seria o raciocínio crítico, a análise estrutural de que aquele vídeo viola a coerência ou que os pixels estão zoados, a gente descobre a verdade por trás da ilusão. A aparência engana, a razão revela. Nossa, genial! É o equivalente exato da preocupação de Parmênides. E olha que interessante essa divisão que ele criou entre o mundo enganoso dos sentidos e a verdade escondida lá na razão. Isso criou um abismo na Grécia. Um abismo social. Sim, porque pensa bem. Se a verdade pura, a aletheia, é algo tão abstrato e tão difícil de alcançar, começou a surgir um pragmatismo meio perigoso. Como assim? Um grupo de intelectuais percebeu que na vida prática do dia a dia, não importava muito a verdade cósmica imutável, importava convencer os outros de que a sua versão da realidade era melhor. Ah, a entrada triunfal dos sofistas. Eles mesmos, os mestres da palavra. E a gente precisa colocar isso no contexto da democracia de Atenas, né? Porque lá não tinha advogado, não tinha promotor como hoje. Uhum, cada um por si. Exato. Se você fosse processado, você tinha que ir para a praça pública e convencer centenas de pessoas usando só sua voz. Saber falar não era luxo, era sobrevivência pura. Era um ambiente perfeito para os sofistas. Eles cobravam caro, inclusive, para ensinar duas coisas, a retórica e a dialética. Retórica seria oratória, certo? Isso. A arte de inflamar emoções, fortalecer seu argumento e destruir o do oponente. E a dialética era o confronto de ideias. Para eles, a verdade objetiva não interessava. O Protágoras, que foi um sofista famoso, dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, a verdade é relativa. Depende de quem fala melhor. Exatamente. A verdade era o que vencia o debate. Bom, a gente sabe que essa ideia de mercantilizar a verdade irritou profundamente um certo cidadão em Atenas. E como irritou? Sócrates. Sócrates. Aquele cara que não cobrava nada, mas era considerado o mais irritante de todos. Para Sócrates, essa manipulação das palavras era tóxica, sabe? Os sofistas estavam ensinando a empacotar a ilusão, a doxa, de um jeito bonitinho. E como ele combatia isso? Porque ele não deixou nada escrito. Ele usava o próprio debate para expor que os outros não sabiam nada. Ele criou o método socrático. Que não era ele dando palestra, né? Não, era um interrogatório. Ele abordava, sei lá, um general famosão e começava com a exortação. Tipo um convite humilde para o debate. Perguntava, o que é a coragem? Aí o general devia dar aquela resposta pronta, toda pomposa. Sim, e aí vinha a segunda fase, a indagação ou ironia socrática. Mas ironia não no sentido de sarcasmo. Exato. Ironia aqui era ele fingir que não sabia de nada e ir fazendo perguntas até o argumento do general entrar em curto-circuito e ele se contradizer todinho. Pra destruir as aparências. Pra limpar o terreno. Fazer a pessoa admitir só sei que nada sei. E depois disso, vinha a terceira fase, a maiêutica. Que é o parto das ideias, né? A mãe dele era parteira. Isso. Através de mais perguntas, o Sócrates ajudava a mente da pessoa a parir uma definição verdadeira de dentro para fora. A verdade não vinha de fora, vinha de dentro. Lindo na teoria. Mas passar o dia na praça provando que os poderosos são ignorantes tem seu preço. E um preço altíssimo. Ele foi julgado, condenado à morte e teve que beber veneno, a cicuta. Isso traumatizou muito o aluno dele, não? Mudou a história. Platão era esse aluno. Platão entra em cena. Sim. E Platão ficou chocado ao ver que a democracia, manipulada por discursos, matou o cara mais justo de Atenas. Ele concluiu que esse mundo físico, da opinião, é perigoso e corrupto. Então, para fugir desse trauma, Platão meio que tenta resolver a briga da mudança com a permanência, criando a teoria das ideias. Exato. Ele divide a realidade em dois andares. Quais andares? Pessoal, atenção que isso despenca em provas. Cai demais. O primeiro é o mundo sensível. É esse mundo físico onde a gente vive. Acessível pelos nossos sentidos. Ele muda, degrada e é só uma cópia imperfeita da realidade. O mundo da doxa. Da opinião enganosa. Isso. E o segundo andar, lá no topo, é o mundo inteligível, ou mundo das ideias. Um lugar eterno, estritamente racional, perfeito e imutável. Ah, imutabilidade do Parmênides. O grande clássico. Deixa eu resumir aqui de forma bem didática. Imagina pessoas presas numa caverna escura desde que nasceram. Elas estão acorrentadas, olhando só para a parede do fundo. Uhum, não conseguem virar o pescoço. Atrás delas tem uma fogueira, e entre o fogo e os prisioneiros, pessoas passam segurando estátuas e objetos que projetam sombras lá na parede do fundo. Como eles só viram aquilo a vida toda, as sombras são a realidade deles. É o nosso mundo sensível. Perfeito. Aí um deles se liberta, sai da caverna, e a luz do sol quase cega ele de início. Descobrir a verdade dói, né? Dói muito. Mas aí ele se adapta, vê o mundo real iluminado pelo sol que representa o mundo das ideias e a episteme. Mas o ápice trágico disso é quando ele volta. Para libertar os outros. Sim. Ele tenta avisar a galera que as sombras são falsas. Mas os prisioneiros ridicularizam ele. E, no texto, Platão até diz que eles matariam esse cara por tentar estragar a ilusão confortável deles. É a história do Sócrates contado em metáfora. E isso explica por que Platão era contra a democracia da época. Ele achava que a política devia ser guiada por quem atingiu a episteme, o conhecimento puro, e não pela opinião de pessoas inaptas. E tem aquele lance da anamnese também, né? Sim, a teoria da reminiscência. Para Platão, a nossa alma já viveu nesse mundo das ideias antes da gente nascer. Então, aprender, na verdade, é só relembrar o que a gente esqueceu. Conhecer é lembrar. Cara, e o mais assustador é como a alegoria da caverna é atual. Você acha? Nossa, muito! Pensa nas redes sociais. Se a gente trocar as sombras na parede pelo feed do nosso celular moldado por algoritmos... Ah, entendi. A gente fica lá preso consumindo recortes editados da realidade como se fossem a verdade absoluta. E brigando com qualquer um que tente mostrar que o mundo lá fora é mais complexo. Você tem toda a razão. Platão tá vivíssimo. Pois é. Mas, beleza, a gente tem Platão olhando para o céu, para o mundo das ideias, só que a filosofia não parou aí. Não parou. Porque o aluno prodígio do Platão resolveu trazer as coisas de volta para a Terra. Aristóteles. O cara do pé no chão. Aristóteles discorda do mestre. Ele acha que dividir o mundo não ajuda a gente a entender a nossa realidade prática aqui embaixo. Ele curtia investigar biologia, física, né? Exato. Para Aristóteles, o conhecimento não começa ignorando os sentidos. Começa com o espanto diante da natureza. Ele diz que todo ser é composto aqui na Terra de matéria e forma. Inseparáveis. Inseparáveis. E é assim que ele resolve aquela velha briga do Heráclito e Parmênides. A da mudança. Como ele fez isso? Ele cria os conceitos de essência e acidente. A essência de algo que faz aquilo ser o que é, nunca muda. Um ponto para o Parmênides. Mas os acidentes, a cor, o tamanho, a idade... Esses podem mudar o tempo todo. Um ponto para o Heráclito. Ah, entendi. Ele uniu os dois. Genial. E para explicar tudo isso de forma prática, ele mapeou as quatro causas, né? Isso. A teoria das quatro causas explica a existência de qualquer coisa. Tá, para quem está anotando, vamos usar uma analogia moderna. Pensa no smartphone que você tem na mão ou no bolso. Ótimo exemplo. A primeira é a causa material, de que a coisa é feita fisicamente. No caso do celular... Vidro, plástico, silício, bateria de lítio, os ingredientes. Isso. A segunda é a causa formal. Qual é a forma ou design que organiza essa matéria? É a arquitetura do projeto. O que faz aquele monte de material não ser lixo, mas ter a forma de um celular, com sistema operacional e tudo mais. Perfeito. A terceira é a causa eficiente. Quem agiu para produzir isso? Quem fez? Seriam os engenheiros, os programadores, as máquinas de montagem lá na fábrica. E por último, a causa final. Qual é o propósito daquilo existir? Ah, a causa final do celular é conectar pessoas, processar dados, garantir comunicação. Viu só? Tudo explicado de forma lógica e pragmática, sem precisar voar para um mundo das ideias separado. Sensacional. Olha, o trajeto que a gente mapeou aqui expõe direitinho como a nossa racionalidade foi formada. Então, para sintetizar para o pessoal da prova, vamos dar aquelas dicas de ouro? Vamos lá! Primeira dica, associe palavras-chave. Falou de devir, mudança contínua e fogo. Heráclito. Falou de ser imutável e ilusão da mudança. Parmênides. Diálogo constante, busca interna da verdade, maiêutica e ironia. Sócrates. Divisão entre mundo sensível e inteligível, mito da caverna. Platão, sem erro. E matérias indissociáveis, essência, as quatro causas empíricas. Aristóteles. É bater o olho e marcar a questão certa. E a segunda grande dica? A eterna briga entre doxa e episteme. Fundamental. Doxa é sempre opinião volátil, ilusão, engano, e episteme é a ciência rigorosa, o conhecimento verdadeiro. Exato. A filosofia antiga é uma linha do tempo lógica, né? Eles buscaram a origem, brigaram se ela mudava, aprenderam a debater e criaram sistemas para organizar a realidade. Foi uma reação em cadeia perfeita. A busca incansável pela razão tirou o ser humano daquele terror primitivo de achar que o raio era a raiva do Deus. Com certeza. Mas sabe de uma coisa? O quê? Aristóteles disse que tudo no universo tem uma causa final, um propósito maior. Uhum. E a gente vive numa era em que a episteme, o senso crítico profundo, está perdendo feio para a doxa digital, para a opinião rasa nas redes. A gente está terceirizando o nosso pensamento e até a nossa memória para os algoritmos. É, o comodismo está gigante. Então fica essa reflexão para quem está acompanhando a gente. Numa época de inteligência artificial que faz tudo pela gente, qual seria a causa final da humanidade hoje? Uau! Será que a gente está voltando a se acorrentar de propósito lá no fundo da caverna de Platão, fugindo da luz da razão? Eu fico arrepiada. É uma provocação e tanto. Fica aí o questionamento para vocês baterem cabeça. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima investigação.